O que você faria se ninguém pudesse te ver? Se você tivesse o poder de desaparecer pra fazer o que quisesse fazer, será que ainda assim seria quem tanto parece ser? Pensa bem antes de responder. Se ninguém pudesse te ver, o que será que iria acontecer? Afinal, você faz o bem porque é bom, porque a moral diz que é o certo a se fazer. E se eu te dissesse que existe um anel que você coloca e desaparece? E se você pudesse tornar o seu sonho possível? E quando quisesse, bastava ficar invisível. Se pudesse roubar sem deixar vestígio, usaria para o próprio regozijo? Ou faria o bem só pra ganhar prestígio, hein? Essa pergunta me aflige. O que você faria se tivesse o anel de Giga? Hein? O que você faria se tivesse o anel de Giga? Ajudaria algum parente ou quem precisa realmente? Soltaria um impostor, condenaria um inocente? Ou agiria naturalmente, como sempre agiu, e fingiria na verdade que esse anel nunca existiu? Viraria um justiceiro, mataria delinquentes e doaria os seus órgãos a pacientes doentes? Usaria ele somente pra fazer coisa boa? Ou daria de presente pra uma outra pessoa? Tiraria de quem tem pra ajudar quem não tem? Vingar-se-ia do inimigo, martirizaria alguém? Ou será que Maquiavel tava certo ao dizer que é destruir um homem, então lhe dê poder? Será que se não houvessem leis nem repressão, ainda assim a justiça iria prevalecer? Acho que não. Se eu tiver errado, me corrige. O que você faria se tivesse o anel de Giga? E se você acha que o anel de Giges é só uma lenda, para prestar atenção. O anel da modernidade é o celular na mão, com o véu da vaidade. Você é fiel à verdade ou não? O que você mostra, o que você esconde? Então me responde, irmão, seus defeitos onde estão? Quem é você na sua timeline? Quem é você quando não está online? O homem é o dono do que cala, escravo do que fala. Já dizia Freud, cuidado pra que esse anel não te endoide. O narciso que antes via no lago do espelho, hoje se vê na tela do seu aparelho. iPhone, Android, a mitologia faz analogia com a natureza humana, e a moral ainda serve como uma espécie de prótese. O dilema é o mesmo de Aristóteles a Sócrates. Note, isso é mais que uma hipótese. E o negócio é aparecer, pra parecer que você é quem parece ser. Mas quem é você quando ninguém tá do lado, de celular desligado? O que você faz com esse poder que lhe foi dado? Sorria, você não está sendo filmado. Não.